visualizadores do 4062 transfere-me em descida 220 para 150. Mascar 02 azul, passar agora 5 mil pés, ajuste 106, chegar a margem. 5 mil pés, ajuste 106, chegada a margem azul 4062. Mascar 02, autorizado ITAP presente. Autorizado ITAP presente, azul 4062. Próxima Juliette Gol, 18 Avenida. Avenida autorizado, esquerda, portão 4. Esquerda, portão 4, 18 Avenida. Chave Centro Recife, em 125 45, alterna 12685, autorizado Alfa Romeo 363. Entende, Alfa Romeo 363, chamar o 2543, obrigado. A 062 da Azul vai descer para 2010, ajuste 106, reporte estabilizado do LS. Rapaz, ITAP pode voar 369? Desce para 2500, autorizado 369. 2500, 369. Na 10, eu chamo pronto para decolagem. Zero, táxi, então pode para o 10-0. Acho uma pronta para decolar que está 3-0. espera pronto, tá 3052. Autorizado aliás, decolado 3152, vento 100 grau, da Liga. Vem decolando 0-3-1-5-2. Salvador, 35317, sentido da Bravo, pronto, cópia. Cinco, três, um, sete, aguarde, cópia. Aguarde, 3-1-7. Um, cinco, dois, decola os 4-2, controle 208. 08, volta, 3-0-3. Roda a barragem da 3-0-5-2, decolou já, vamos pro carro, 5-2. Pouca já. 3-1-5-2, contato, decolagem, sinal 3-3-0, sai da Pouca. 3-3-0, sai da Pouca, tá 3-1-5-2. Copia. Copia, 317. 380 para Belém, está autorizado via Pesuru 41, decola da 1-0. Curva à esquerda na saída Momo, depois de Momo voa direto Coque do Aerovia. Aciona 5025, controle 208. 380317 está autorizado Belém no nível 380 via Pesuru 41. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda no perfil da Momo, após Coquebo, após Aerovia. 5025 é o transponder, 208, controle após decolagem. Correto, chame para acionamento. Reportará. 2862, azul, 4062. Volante do 4062, estabilizado, precisando de SP, está 1-0. 64062, avistado, cheque o trem, livre pouso, vento 1-0-0 grau, 62 anões. Livre pouso, tem uma chave da roda, do 4062. Victor Salvador, ao 353-17, retornando após só um esclarecimento aqui a respeito do nosso balão de voo após Momo, está autorizado Kokbo, Kilo Oscar, Kilo Bravo Oscar, é isso? É afirmativo, que é na aerovia já peso no 41, ok? Ok, obrigado. Sala 47, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Direita Alfa, chamará antes da Juliette na sua escuta. Quanto será, André? Salvador, voo no 896, preciso de autorização para João Pessoa. Informação Bravo. Está pronto a cópia? Pronto a cópia. Autorizado 896 para João Pessoa, nível 370, via turística 58, decola da 190 com curva à direita, com curva à esquerda, na saída Puca, Jama e depois Aracaju. Aciona o código 5022 e o controle é 120 decimal 8. Autorizado João Pessoa 370, via turística 58, decola da 190, curva à esquerda, Puca, Jama, Aracaju. 022 transponder, controle 1208. Correto, seu personal. Camarada. Foi Salvador, voo 6006, 05, voo pushback, acionamento. 6006, está autorizado, chama o táxi. Informar para o táxi, voo 6006. Azul 4062 confirmando o seu táxi, primeira esquerda aqui, pátio 3, ok? esquerda, quilo pote 3, azul 4062. Eu poderia confirmar a posição 4 para o 4062? Fecha, posição 4, faixa 3. Ciência. Dr. Salvador, 317, Finger 1 no pushback, acionamento. E 1 no aguarde. Aguarda, 317. Salvador, 1 no 994, posição 3 para o pushback, acionamento. No 3 é o número 2 para o pushback, aguarde. 7, aguarda, 994. Foi Salvador, gol no 606, está com 1 no 2, 9 a bordo, 4 horas e 24 de autonomia, 0 na Fortaleza, pronto para o táxi. Web 6746, totalmente visual, possibilidade de duna, senhor? O 6746, voltei a projetar, descida, velocidade a critério, 2000 pés, 1006. Ok, então, agora 2000, mantém TAP, o 6746 libera a velocidade. Salvador, boa noite, tanto 3170, informação Bravo. 3170, prossiga para 2000 pés, a chegada é hora, 1-0, o meio ajuste, o dia TAP está presente. 2000 projetado. 5317, ele puxa o seu táxi. Reporta para o táxi 5317. Gol 9606, se aproximando do ponto 090, pronto. 606, autorizado a linha de decolar, 100 graus, 5 nós. Pelo batido, linha de decolar, 090, gol 9606. 406, decola 57, controle 208. Controle 208, decola 606, agrado, pode ir. Controle Salvador. Controle Salvador, muito bom dia, agora 606. Hoje é 606, eu mantenho a 390, sai da PUCA. 390, PUCA, agora 606. Pode acionar na posição. Ok, faça em coordenação com a equipe de pátio e coordene já também que assim que era mais a trip que tá aí atrás de iniciar a corrida, aí iniciar o táxi, aí já tá autorizado o seu pushback, chama para o táxi. Tá bom, assim que a aeronave da trip sair, tá autorizado, igual a na aeronave 4. E o trip 5317 solicita autorização de táxi com 81 a bordo, 415 São Luís. Está autorizado, o táxi até o ponto de espera, Champlain está decolando. Livre táxi, reportará pronto, 1896 para pushback e acionamento 24. 1896 no 4, aguarde o número de hoje para o pushback. Guarda, 1896. Salvador, trip 5317, sobre o ponto de espera, dando 0, pronto. Autorizado, trip alinhado e decolar, o vento 040 graus, 3 nós. A linha decola no 0, 3, 1, 7. Decola ao 01, controle 208. 208 agora, 5317, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, 3517, decolado na Momo, na sua escuta. Boa noite, 5317, sobre mantenha 380, você é da Momo, vigilância. 380 Momo, obrigado. Esquerda aqui com referência, autoriza Momo, tem referência. Obrigado. Obrigado. autorizado, 6746? Reporte estabilizado, 6746. Ok. Colo 606, chame Recife, a frequência 12685, alterne 12545. 12685, 12545, colo 606.